misericordioso e justo. Salmo 111, versículo 1, 2, 3 e 4. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão do dia 9 de 6 de 2009. Só o grande expediente. Isso. Ah, não, aqui, ó. Expediente do plenário. Expediente do plenário. Fez uso da palavra vereadora Adir, que no dia 6 de junho esteve na cidade de Campo Mourão, representando a Câmara de Vereadores no encontro com as senhoras produtoras rurais, sobre a legalização das terras na Amazônia e a participação das mulheres no campo, e parabenizou a senhora Maria de Lara, esposa do senhor João Moacir de Lara, que representou Pitanga no evento. Falou do evento social realizado em Pitanga, no qual foi citado o seu nome e de familiares, indevidamente discordando de tal fato. Porque quando precisa tomar decisões e faz com que a serenidade é sempre em favor do povo que aqui representa, e com base no que é de direito e que é certo, mas sempre respeitando as decisões dos outros colegas. Espera que não seja verdade o que foi dito sobre a sua pessoa e também do vereador Carijó. Pessoa que teve muitos prejuízos financeiros no passado por acreditar nas pessoas, dispondo inclusive de bens materiais para honrar o seu nome. Finalizou parabenizando o vereador Carijó e o vereador Meco, que da tribuna desta casa comentam a realidade do município. Elogiou o vereador Aguinaldo, renomado advogado pitanguense, que vem realmente atuando na sua profissão e, como vereador, um grande conhecimento e profissionalismo. Lembrou que o plenário da Câmara é o local certo para debates, porque na vida diária todos são amigos e procuram representar a Câmara com dignidade. E buscando realizar os anseios da população, falou dos problemas que o executivo enfrenta e comentou que quando uma pessoa assume um cargo público, ele deve atender a população 24 horas e pediu ao chefe do Poder Executivo não atender os vereadores e suas famílias, assim como a respeita como pessoa, pai de família e como chefe do Executivo que vem tentando realizar um bom trabalho ao município. Finalizou dizendo que considera este episódio encerrado, que não tocará mais nesse assunto e que um dia o seu filho se sentirá honrado, porque tem um pai que contribuiu para o município de Pitanga. Carijó falou da preocupação com os pais, tem quando os filhos estão longe, e comentou com pesar o falecimento do procurador da Câmara, senhor Raimundo, quando ao projeto da lei da encosta, da senadora Cátia Abreu. Agradeceu ao vereador Adir pelas palavras de apoio à sua pessoa e que avalizar pessoas o retirou do trabalho da agricultura. Que existem comentários sobre uma festa que o senhor prefeito ofendeu o vereador Adir, o vereador Meco e o vereador Carijó, dizendo que esses dois últimos comiam no coxo do deputado estadual Alexandre Cury e o vereador Adir, um pobre do presidente do sindicato. Solicitou ética a respeito do executivo, que nenhum vereador votou contra o interesse do município, e que quando se ofende uma pessoa, deve-se ter a humildade de pedir desculpa. Falou do seu apoio aos deputados estaduais e federais eleitos com apoio do município de Pitanga. E comentou sobre a quantidade de votos que o deputado Alexandre Cury, e como ele, o prefeito, também tem os seus deputados. E que cada um teve a respeito à escolha de seus candidatos. E os vereadores que estiveram no encontro com o prefeito com certeza ficaram constrangidos com a atitude do mesmo. Fez uso da palavra o vereador Meco. Iniciou justificando o requerimento à Brasil Telecom que solicita a instalação de um telefone tipo orelhão na localidade da Barra Bonita. Elogiou o que está sendo feito na marginal da estrada da cidade e comentou sobre a rodoviária, que ainda continua feia. Falou sobre a parceria do deputado Alexandre Cury e do deputado Ricardo Barros e do encontro com o diretor da Sanepar, senhor Evandro, sobre o investimento de 4 milhões em obras no município de Pitanga. Parabenizou a família Cury pela reinauguração da rádio Poema, com maior potência e abrangência aos municípios vizinhos. Que os comentários feitos em uma festa de confraternização envolvendo o vereador Adir e de opinião que não deveria haver a parte política e também não deveria surgir fatos constrangedores envolvendo o vereador Meco e o vereador Carijó, de que comiam no coxo do deputado Alexandre Cury. Não entendendo o que o prefeito quis dizer, mas se sente honrado em poder comer com o deputado no mesmo coxo. Algo que muitos não fazem ou não têm coragem para fazê-lo. Disse que todas as pessoas têm direito a pensar e ter uma opinião que não é volúvel e que vota sempre em prol do bem comum. Mas, às vezes, este bem comum favorece ou desfavorece algumas pessoas e onde entra a avaliação ante do voto, que um comentário maldoso e ataque pessoal são falta de ética e que as pessoas, quando erram, devem pedir desculpas. Mas tenho certeza que isso não deve acontecer. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, anunciou-se a ordem do dia. Em discussão e votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão do dia 16/6/2009. Ata número 22. Ata da primeira sessão ordinária do primeiro período legislativo do biênio 2009-2010 da legislatura 2009-2012, 22ª sessão. Aos 16 dias do mês de junho de 2009, às 19h11, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores. João Edival Aramone, presidente, Adelir Castilho Maldaner, Aguinaldo Vujenski de Jesus, Ângelo Américo Branco Chemin, Antônia Dir de Lara, Fabrício Duarte Olouca, Edilson Vaz, vice-presidente, Edirceu Agostinho Bastani, segundo secretário, e Olga Stoski, primeira secretária. Constatado o número legal de vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Após, anunciou-se o expediente da mesa. A ata da sessão anterior, aprovada com ressalva. Indicação número 20/2009 do vereador João Edival Aramone. Requerimentos número 153 do vereador Antônio Adir de Lara, 154 e 155 do vereador Ângelo Américo Branco Chemin, 156 do vereador Aguinaldo Vujenski de Jesus. O senhor presidente deferiu os requerimentos e a indicação e anunciou o seu expediente do plenário. Fez uso da palavra o vereador Edilson Vaz. Comentou assuntos divulgados pela Rádio Pitanga nos últimos dias, tendo como responsável o senhor Juscelino Veloso, que atacou a Avercentro, desconhecendo que o campeonato de futebol suíço realizado pela instituição é um marco muito importante e que, de forma maldosa, o senhor Juscelino vem divulgando que os vereadores fazem apenas festas bebedeiras. neste campeonato. Inclusive, referindo-se à pessoa do vereador Edilson com mentiras. Disse que tem conhecimento que a direção da rádio nunca atacou o poder para ser palco de audiência e que a Câmara se manifesta com voto de repúdio pela falta de lisura e o desrespeito a este poder por este repórter. Finalizou dizendo que trabalha muito para a população que representa, que fez um pedido junto ao deputado Reinaldo Stefanes, o qual foi atendido com a patrulha agrícola, que atenderá as comunidades de São Berto, Dom Bosco e assentamento. Pediu a esse repórter que divulgue o trabalho que está sendo realizado, comentando fatos verdadeiros e que nunca enviou mensagem a ele, o qual afirma que no horário citado estava com o vereador Meco aqui na Câmara e jamais mandou uma mensagem para ele. E que o mesmo deve falar a verdade e não mentira. Que chamou-o de amigo, mas amigo como esse ele dispensa. Solicitou ao senhor Juscelino Veloso respeito à sua pessoa e à Avercentro. Fez uso da palavra vereador Carijó. Cumprimentou os presentes e demais vereadores e comentou os episódios que começaram a acontecer na sessão passada, ataques injustos aos vereadores desta casa. Quando falam que o vereador Meco e o vereador Carijó comem no coxo do deputado do Cury. E que os ataques feitos ao vereador Adir foram muitos violentos por parte do executivo e agora ao vereador Edilson. Atacou também a Avercentro, um absurdo, avaliou como falta de conhecimento pelo repórter. Pois estava também neste campeonato e retornou mais cedo, e que o vereador Edilson ficou até aproximadamente 6 horas prestigiando o evento. Que esse ataque foi descabido e é para tirar alguma vantagem, concedeu uma parte ao vereador Edilson, que comentou que este repórter no sábado foi no bar do Joãozinho que descascou a lenha. No vereador Edilson e no vereador Carijó. Para o vereador Aguinaldo, será que é um bêbado? É o vereador Edilson Vaz, que comentou que jamais falou com esse repórter. Agradeceu ao vereador Edilson e falou que também gosta de uma cervejinha. Mas existe diferença entre ser alcoólatra e beber socialmente. Acredita que a direção da rádio deve tomar providência quando um fato foi aparteado pelo vereador Aguinaldo e disse que, de fato, este jornalista esteve no bar do Joãozinho e comentou que nos eventos havia um bebedeira. Em resposta disso, que não acreditava, porque este campeonato é uma forma de confraternização dos vereadores e que esses ataques são de falta de responsabilidade da imprensa. Após agradecer ao vereador Aguinaldo, falou que nunca viu o vereador Edilson bêbado. E se falou do vereador Carijó, ele pode me criticar, pois sou técnico do time da Câmara e que o time está praticamente classificado e recomenda-se que aos atletas dormirem mais cedo no sábado para vencer os jogos no dia seguinte. Que o time é formado por vereadores e de funcionários aos jogos. Sempre foram realizados pela Avercentro e se não saísse também, sairiam criticados. Em a parte, o vereador Meco convidou o repórter para vir à Câmara e ver os troféus que Pitanga já recebeu nesses campeonatos. Agradeceu ao vereador Meco e finalizou dizendo que o vereador Edilson tem a sua solidariedade e dos demais vereadores e dos funcionários. Fez uso da palavra o vereador Adir, cumprimentou todos os presentes e os convidou para participarem em Londrina do Plano Safra 2009-2010. Teceu o comentário quanto ao ofício que solicita cascalho da Pitanga Baixo que liga São João da Colina até a cidade até a localidade de Quarteirão, Aparecida, em razão de que o ônibus escolar não está chegando nessas localidades, devendo o senhor prefeito dar prioridade a estas estradas. Agradeceu a presença na trezena da Igreja Santo Antônio da Planalto. Convidou todos os para participar da festa da comunidade de Limeira no próximo sábado da Igreja Santo Antônio. Comunidade em que nasceu e se criou com muita dificuldade. Falou sobre a serraria do falecido Osmar Chemin e da dona Neuci, e da ajuda que realizava às pessoas da comunidade. Fez uso da palavra o vereador Meco. Iniciou solicitando ofício de pesar pelo falecimento de dona Iracema, mãe do ex-vereador Renato Luiz Fernandes, e esposa do também ex-vereador Manuel Fernandes. Comentou sobre o reconhecimento de estimação por algumas pessoas sobre cobrança do ISS, sugerindo a realização de uma audiência pública para que se estude uma maneira mais visível para essas pessoas que estão recebendo estas intimações acertarem essas dívidas, pois elas estão sendo retroativas há 5 anos, e que as pessoas que pagarem o ISS tinham sido estipulados pelo Executivo e agora estão sendo cobradas com valores diferentes do que haviam pago. Falou dos problemas das farmácias não abrirem 24 horas, mas que de nada adianta elas abrirem se o posto de saúde não abre 24 horas. A seguir, falou que existe uma lista de condutores de CNH apreendidas e solicitou ao chefe do Executivo analisar essa lista, porque se tiver funcionário público com a apreensão de CNH, pode dar problemas para o Executivo. E que se houver algum funcionário público que entre em contato com o DETRAN para cumprir a sua penalidade. Comentou sobre uma reunião no fórum para a formação de Comutran em Pitanga. O presidente da OAB passou uma pauta com problemas no trânsito e quando terminou a reunião, o senhor Eliseu, secretário-geral da prefeitura, começou a ler essa pauta. E para cada item, ele comentava que já estava resolvido, chegando até a questionar a criação do Comutran. Seus problemas já estão resolvidos no papel. O que no PPA existe? A destinação de R$25 mil que dependem de convênio após a formação do Comutran. Concluiu pedindo que o vereador Edilson, que também quer assinar uma moção de repúdio a este locutor, que está pondo os pés pelas mãos. Fez uso da palavra o vereador Aguinaldo. Falou da cobrança do ISS, que para isso foi contratado uma profissional da área tributária e que estão fazendo levantamentos de quem paga e de quem não paga. E que fez cobrança do ISS, a pessoa teve obrigatoriamente um rendimento e que estão chamando e explicando a formação da base de cobrança, mas que não está havendo uma medida violenta de autuação ou de lançamento de dívida ativa. Que está sendo estudada a possibilidade de projetos com base de cálculo. Falou da dificuldade das aulas práticas realizadas pelo CFCS nas ruas de Pitanga. Finalizou agradecendo a presença de todos. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, anunciou-se a ordem do dia. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 19/2009. Dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2010 a 2013, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 20/2009 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2010 e das outras providências. Aprovado pela unanimidade de votos. Única discussão e votação, o pedido de informação número 6/2009, de autoria do vereador Antônio Adir de Lara, aprovada por unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação, o projeto de emenda da Lei Orgânica número 1/2009, que altera o artigo 78 e atos das disposições organizacionais transitórias da Lei Orgânica Municipal, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Passou-se ao pequeno expediente de explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os vereadores Adir e Edilson, que teceram comentários de assuntos discutidos na sessão. Nada mais a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão às 20h20, a qual encontra-se gravados nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada a presente ata. E o senhor presidente convocou outra sessão para dia e hora regimental. Passo da liberdade em 16 de junho de 2009, João Edival Aramone, presidente, e Olga Stoski, primeira secretária. Essa palavra, presidente. Concedida a palavra. Eu só gostaria que fosse observada na ata que, quando eu fiz os ofícios das comunidades de Pitanga Baixo, Flor da Serra e Quarteirão Aparecida, eu falei nos dias de chuva que o ônibus não leva os alunos. E citou como se fosse todos os dias. Então, nos dias de chuva não há transporte escolar. Em discussão, em votação, os vereadores que for favorável permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Ofícios do Executivo. Ofício número 215, em resposta aos requerimentos 135, de autoria do vereador Antônio Adir de Lara. Ofício número 117, em resposta ao requerimento número 143, de autoria do vereador Aguinaldo Vujenski de Jesus. Ofício número 223, em resposta à indicação número 19, de autoria do vereador Adelir Castilho Maldani. Ofício número 224, em resposta ao requerimento número 130, de autoria do vereador Adelir Castilho Maldani. Ofício número 225, em resposta ao requerimento 145, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. Ofício número 226, em resposta ao requerimento número 138, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. Ofício número 227, em resposta ao requerimento número 132, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. Ofício número 228, solicitando a retirada de pauta do projeto de lei número 18, que trata da criação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social para Correções. Ofício número 230, em resposta à indicação número 18, de autoria do vereador Edilson Weiss. Ofício número 231, em resposta ao requerimento 151, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. Ofício número 140, convidando para participar de uma reunião que se realizará no Centro Cultural no dia 25/6, às 18 horas, objetivando em explanação sobre fiscalização em geral. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 29. Autoriza o Poder Executivo Municipal receber em doação e adquirir por compra bens imóveis que especifica e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 30. Abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2009 e das outras providências. Matérias do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária número 2, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chimim. Altera o artigo 2º da Lei número 1130, de 30 de abril de 2003. Requerimentos. Número 157, do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. A presidência da Casa, para realização de audiência pública nesse Legislativo Municipal, com o intuito de discutir sobre o sistema de cobrança do ISS, da legalidade e obrigatoriedade, a forma de cobrança, dando os esclarecimentos necessários ao público, alvo e à população em geral. Requerimento número 158, do vereador Aguinaldo Vujenski de Jesus, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, requerendo através da Secretaria competente que a próxima cidadania rural seja realizada na localidade de Cinco Encruzilhadas. Requerimento número 159, do vereador Aguinaldo Vujenski de Jesus, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando a perfuração de um poço artesiano na localidade de Borboleta Berarte. Requerimento número 160, do vereador Dirceu Agostinho Bassani. Requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal e ao presidente da Comutran, solicitando estudo de viabilidade da implantação de uma rotatória no entroncamento das ruas Getúlio Vargas, João Gonçalves Padilha e 15 de novembro, em substituição ao semáforo existentes. Justifica-se a solicitação em virtude de melhorar o fluxo do trânsito no entroncamento, sendo que os semáforos muitas das vezes estão prejudicando o bem andamento do tráfego. Correspondência recebida do Colégio Estadual Antônio Dorigon. Convite para participar da solenidade de colação de grau dos formandos do curso técnico em informática a ser realizado no dia 3 de julho de 2009, às 19h30, no Centro Cultural Alexandre Buchmann. Da Avercentro, Associação das Câmaras de Vereadores do Centro do Paraná. Ofício número 15, convidando para participar da reunião da associação a se realizar no dia 25 de junho de 2009, às 14 horas, na sede da Avercentro. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Teto Financeiro da Vigilância em Saúde, no valor de R$ 5.968,93. Estas foram as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Coloco em discussão e votação o requerimento número 157/2009, do vereador Ângelo Américo Branco Chimim, em discussão. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Esse projeto de lei número 2 é que é o seguinte: como os segmentos da sociedade, o Comutran faz parte somente 10 segmentos, como a Ciretran, a Companhia da Polícia Militar do Paraná, Câmara de Vereadores de Pitanga, Conselho de Segurança, CONSEG, Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, Núcleo Regional de Educação, Secretaria Municipal da Cidade, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Formação de Condutores CFCs instalados no município e União Municipal das Associações Moradores de Pitanga, UNIMAP. Aí, como nós fazemos parte do Comutran, sou o secretário do Comutran, que foi instalado agora na última semana, e nós achamos que pelo certo também, presidente, compusesse a CEP e a Pitranscop. A CEP por Associação Comercial e Empresarial de Pitanga, pelo fato de que vai influenciar... Oi? Desculpa, presidente, eu me perdi aqui agora. É que é o ISS, né? Então, vou, já que está em discussão, desculpa. Eu queria até considerar, porque chegou para nós, hoje até um convite, melhor, chegou segunda-feira, um convite, que convidamos Vossa Excelência para participar de uma reunião que se realizará no Centro Cultural, dia 25/6, às 18 horas, objetivando explanação sobre fiscalização em geral. Nós tivemos na sessão passada, falando sobre o ISS, que algumas pessoas até acharam estranho pela forma que foi conduzida uma certa reunião que dizia o seguinte, que seria reavaliado o ISS das pessoas com uma retroativa 5 anos. Então até nós fizemos esse pedido para que tivesse essa audiência pública, presidente, pelo motivo até de facilitar ou até não contrariando, eu quero até, porque até houve uns comentários que eu disse que a Janete, a funcionária, que até está elaborando essa cobrança ou até esse acerto, que eu disse que ela estava sendo incompetente. Não é verdade isso. Eu quis dizer que a competência dela, inclusive no tempo do OSNI, quando ela fez essa cobrança da própria Coamo, que foi até difícil esse ISS, que foi muito fundamental para o município, e que na Avercentro nós tivemos até uma reunião, o qual ela explanou maneiras, né, vereador Carijó, para fazer com que o município tenha condições de cobrar esse ISS com mais tranquilidade para as pessoas. Quando eu entendi essa reunião que foi lá na Avercentro, e agora chegou essa informação para nós que seria feita uma antecipação de 5 anos, eu acho que é um pouco meio constrangedor para as pessoas que devem. Porque quando eles pagaram, quando eles fizeram esses pagamentos do ISS, foi feita essa cobrança pela prefeitura. Quem deu o valor foi a prefeitura, foi o executivo que deu, foi a administração. Então não seria justo fazer esse retroativo de 5 anos com uma cobrança só. Então o que eu pedi, o que eu solicitei, que fosse feita essa audiência pública para analisar uma maneira para que esse pagamento seja feito com mais tranquilidade, com condições, sabendo da crise, da maneira que está o nosso comércio. Então, essa que foi o questionamento, presidente. Está em discussão. Em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado, caso contrário, se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Nesse momento, passamos para o expediente do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, Zé. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, senhores presentes na noite de hoje, o Batatinha, que logo estará aqui também conosco, é um prazer tê-lo na noite de hoje. O que me traz nessa noite aqui, eu quero só lembrar que ontem, até essa casa esteve representada pelo vereador Edilson, ontem lá em Londrina, no Parque Ney Braga, quando do lançamento do Plano Agrícola e Pecuário, agora da nossa safra vindoura, onde o vereador representou essa casa. E nós da classe rural estivemos representados pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná e também por representantes da Confederação Nacional da Agricultura e também por alguns membros da diretoria do Sindicato Rural. Eu Acompanhei até via a TV Educativa, estava transmitindo a solenidade, vamos chamar assim, política, nessa data, onde as nossas autoridades, o ministro Reinaldo Stefanes, o presidente Lula, o governador Roberto Requião, o nosso secretário da Agricultura do Paraná, todos estavam aguardando aí as notícias da nossa safra, em especial aqui no Paraná. Foram bem colocadas por todos aqueles que lá estiveram. O governo falou da necessidade que o país tem da agricultura. E recebendo este boletim informativo da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, que também se encontra aqui na nossa casa, tem uma matéria que 1/3 da movimentação da economia do país passa pelo interior do Paraná. Então, para nós é muito gratificante, que é um estado agrícola e pecuário, e que vem contribuindo para a grandeza do nosso país. Mas também fiquei preocupado que as nossas solicitações da agricultura não foram anunciadas na questão das renegociações das dívidas. Espero que logo em seguida sejam colocadas as reivindicações dos agricultores, porque senão esse dinheiro que o governo ontem falou, que é bastante, não vai chegar na mão dos produtores. E com isso, não sei se teremos aí uma safra. Esse ano já tivemos 10 milhões a menos. E caso esse dinheiro não chegue aos nossos agricultores, teremos aí dificuldades para fazer a nova safra. Podemos até plantar mais com tecnologia mais baixa. Também, quero só comunicar aos presentes e aos nobres vereadores que iniciamos o trabalho aqui interno da nossa casa, trabalhando no novo regimento. Estamos, juntamente com a nossa assessoria técnica, e convido amanhã, para que às 14 horas, para que possamos dar continuidade no estudo aí do novo regimento interno desta casa. Também, em outubro do ano passado, até foi levantado pela mídia, a Copel, ela iniciou um novo cadastramento dos contribuintes da área rural. Até foi comentado já nessa casa que deu um transtorno, muita fila, somente um atendente aí para atender os agricultores. Enfim, gerou um protesto aí no Paraná inteiro da forma que estava sendo conduzida pela Copel. Agora, novamente, inclusive naquela data a FAEP pediu que fosse feito um estudo e que fosse feita uma nova maneira de fazer esse cadastro. Foi até interrompido aí por um tempo, mas agora a Copel voltou e está lançando aí nas faturas para que o produtor rural faça esse cadastramento. Até foi solicitado que o governo entrasse em contato com o pessoal que trabalha na Secretaria da Fazenda, a questão aí do bloco do produtor, onde já tem esses dados. Mas não foi atendido. Então nós devemos levar essas informações aos nossos agricultores para que eles devem procurar o escritório da Copel e fazer esse recadastramento. E o porquê? Diz a Copel que tem muitas chácaras que é de lazer e possui o mesmo benefício que os demais produtores. Não sei se é dessa forma que está correta, porque está gerando um grande transtorno aos produtores e vai ocorrer novamente. Principalmente porque os documentos que a Copel solicita é o cadastro do produtor rural, o CADPRO, cópia da escritura, cópia do RG e CPF, aqueles que não são proprietários, contratos, inclusive aqueles que muitos têm ligações aí na área arrendada, também contrato de parceria, arrendamento ou comodato. E uma coisa que a Copel colocou, a diretoria da Copel colocou, que para os aposentados não haveria necessidade desses documentos, mas somente a apresentação de um comprovante que a pessoa está recebendo o benefício da Previdência Social. Mas eles não colocaram que, você mandando esses documentos, você perderia a isenção do ICMS. E a sua fatura sofreria, e está sofrendo um aumento em torno de 29%. E aquele produtor que não conseguir comprovar aí que a sua propriedade rural é utilizada para fins pecuários e agrícolas, também terão aí em torno de 29% de aumento. Então nós devemos aí a nossa imprensa, escrita, falada, as rádios, também levar essas informações aos nossos agricultores. Principalmente, isso aí deverá ser feito em todo o estado do Paraná, mas em especial aqui no município aqui de Pitanga, aqui no, na localidade do Patrimônio, onde o vereador Edilson tem sua base eleitoral muito bem, tem muitos pequenos produtores ali que não conseguem fazer o CADPRO, porque não possui o ITR. E hoje tem pessoas ali, mais mini mesmo, proprietários, que vêm pagando em torno de 80, 100 reais por mês de energia elétrica. E pessoas que trabalham aí de diarista e têm uma grande dificuldade para pagar. Então, até gostaria que a nossa casa até fizesse uma indagação à direção da Copel, de que como ficarão esses pequenos agricultores que não conseguirem comprovar que a sua propriedade está sendo utilizada para fins agrícolas. Eles estão pagando hoje como se fossem urbanos. Acho que não é justo isso. Vereador Ademir, concede uma parte. Pois não. Eu queria entender melhor como é que é CADPRO, como é que é? O CADPRO é um cadastro que o produtor rural tem que fazer na Secretaria do município, onde é uma lei estadual, onde o produtor rural ele recebe um número. Ele tem que levar os comprovantes, o ITR ou CCIR, antigo INCRA, levar a cópia da matrícula ou documento de posse. Onde ele faz o CADPRO, ele fica apto para receber o seu bloco de produtor. Então é um novo documento que foi instituído pela Receita Estadual ano passado, que está sendo implantado aqui no nosso município. E esse é um dos documentos que a Copel exige e que muitos agricultores não estão conseguindo fazer. Por que que, aproveitando o seu conhecimento, vereadora Adir, por que que esses agricultores não conseguem fazer isso? Muitos, porque para você conseguir, para o produtor conseguir ter o seu cadastro junto à Receita Federal, o ITR, ele tem que ter aí a sua cópia da matrícula ou um documento que comprove a sua posse, mas não inferior a 30 mil metros, que é a parte que o INCRA faz o desmembramento, ou seja, 3 hectares é o fator mínimo para desmembrar. E nós temos aqui na nossa localidade muitos proprietários inferior a esses 3 hectares e que encontram dificuldade, primeiro, de obter o CCR, segundo, a Receita Federal não fornece esse ITR. E essa é uma das dificuldades. Me permite? Pois não. Então, eu estou entendendo que parte do governo estão imaginando que quem tem menos de 30 mil metros, são 3 hectares, são chácaras, que usam só para lazer, nada para produzir. E realmente, Vossa Excelência tem toda a razão. Tem propriedades realmente que tem 1,5 hectare, 2 hectares, aí existe isso. Então tem que achar uma forma, junto com o governo, para essas pessoas não serem prejudicadas, porque realmente vocês vão pagar a luz rural, pagar tipo urbana, para eles pesa bastante por mês. Então eu concordo com a excelência, tem que achar uma forma. Eu acho que vamos comunicar então o deputado estadual, que representa, e é o teu mano político no nosso município, o deputado Alexandre Cury, para ver qual a possibilidade que eles têm para achar uma saída para essa questão. Para saber como é que vai definir quem é chácara, só para lazer. E normalmente também essas chácaras para lazer também, eles têm lá o chacreiro que cuida lá, que tem vaca de leite e produz alguma coisa também, né? Exatamente. Eu acho que talvez o governo está querendo ser meio rigoroso nessa parte, que eu acho que depende de ser mais flexível. E principalmente pela parte, vereador. Eu que agradeço. Inclusive, essa questão também dos aposentados da atividade rural, os produtores que já se aposentam, então, eles até acabam não renovando mais seu bloco de produtor. E hoje, para fazer a renovação aí desse cadastro, eles vão ter que voltar a ficar com o seu bloco de produtor em dia, fazer o cadastro aí junto à secretaria, para que possa obter esse benefício junto à Copel. Senão, sofrerão um aumento da sua conta em torno de 29%. E falando em aumento da Copel, até eu agradeço a sua intervenção e comunico ao deputado Cury, porque hoje ele até falava via rádio que ele estava trabalhando para que a Copel não repassasse um aumento de 18% a todos os paranaenses. Então, se tivesse 18% mais os 29% do ICMS, vai ser um baque aqui para a população. Muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, vereadores, amigos aqui presentes, eu queria até justificar quando até me enganei com o projeto, queria justificar esse projeto de lei número 2, quando nós aumentamos esse para mais 2 segmentos do Comutran, que eu acho que é uma coisa interessante para o município, porque está havendo muitos problemas no trânsito de Pitanga, devido ao aumento de veículos, devido a muitas pessoas que estão tirando sua CNH, o aumento está considerável, os municípios vizinhos também. Então eu acredito que a Associação Comercial e Empresarial de Pitanga e também a Cooperativa dos Transportes Escolares de Pitanga, tem que participar. Tem que participar porque no horário de pico, o comércio está aberto, a cooperativa participa com o transporte escolar, onde faz com que o trânsito fique mais complicado. Então nós fizemos mais esses 2 segmentos para que participem também na elaboração, até na melhoria do nosso trânsito aqui de Pitanga. Eu fiz alguns requerimentos. Requerimento de cascalhamento, requerimento de iluminação e até redutor de velocidade. E as respostas, vereador, é as mesmas. Eu não sei por que nós estamos fazendo tanto requerimento, acho que para guardar. Não está adiantando. Mas eu acredito que, conforme comunicar que dentro de nossas possibilidades estaremos acolhendo o solicitado. Informar que dentro de nossas possibilidades e normas legais estaremos acolhendo tal reivindicação. Informamos ainda que dentro das possibilidades econômicas e orçamentárias estaremos realizando serviços nesse sentido. Não sei se a resposta dos requerimentos dos outros vereadores são diferentes, mas poderia mandar para a Câmara de Vereadores uma resposta só. Economizaria bastante papel. Mas vamos aguardar. Eu queria também, quando o vereador Dirceu fez aqui um requerimento para o Comutran, solicitando estudo de viabilidade da implantação de uma rotatória no entroncamento das ruas Getúlio Vargas, João Gonçalves Padilha, 15 de novembro, em substituição aos semáforos existentes. Terça-feira, na próxima terça-feira, que todas as terças-feiras últimas do mês, serão realizadas as reuniões do Comutran. E eu vou passar, vereador, vou passar para o conselho e a presidente, a Janine, a engenheira Janine, ela vai fazer uma avaliação, acho que o conselho vai participar, porque a primeira conversa até seria até uma convocação de um engenheiro, um técnico de trânsito, para que faça uma avaliação da área urbana de Pitanga, inclusive nos semáforos, para que dê uma solução para evitar esse constrangimento no tempo que fica. Porque se fizer a João Gonçalves Padilha uma mão única, pode ficar 3 tempos só no semáforo. Ou mesmo fazendo uma rotatória, porque já tinha, se eu não me engano, algum tempo atrás tinha, e deu problema. Mas é para evitar até transporte pesado. Obrigado. E já que nós falamos em Comutran, já falamos em trânsito, falamos em segurança, eu queria comentar até um acontecimento, porque na última sessão esteve aqui o chefe de gabinete do Executivo, e o qual nós pedimos para que fosse analisado aquela lista, a lista dos motoristas infratores, ou até aquela CNH suspensa. Até por sinal eu comentei que seria interessante, porque pode prejudicar o município, porque são veículos públicos. E se existe motorista que depende da CNH para trabalhar e está com a carteira suspensa, é natural que ele vai ter que ser afastado da função dele. Até foi comentado que eu disse que o rapaz, o fulano, a fulana vai morrer de fome porque vai ficar... Se ele está com a carteira suspensa, é natural que ele vai ter que ser afastado da função. Eu tenho até na sexta-feira, eu não sei, pelo menos eu não escutei nada na segunda-feira, de um acidente que teve na saída aí para o Camorão. Ou melhor, desculpa, para Manuel Ribas. Passando o quebra-mola no trevo, um funcionário da prefeitura devia estar comemorando alguma coisa, alguma festa. Trabalhando não estava, que era 10 horas da noite. Com algumas mulheres dentro do carro. Aquela palha weekend, aquela branquinha. Se perdeu no quebra-mola e bateu no canteiro. Duas mulheres saíram correndo na hora. Uma não pôde sair. Só que não aconteceu nada, pelo menos não foi divulgado nada, não sei porquê. Permita uma parte, faz só como informação, vereador Meco. Realmente o fato é verdadeiro e foi um servidor público que se envolveu nesse fato, mas administrativamente foram tomadas providências. Inclusive, esse funcionário exercia uma função de chefe de um determinado setor. Ele foi retirado dessa função, voltou lá para o cargo lá ao qual ele foi concursado e a administração está tomando providências na questão da apuração do fato internamente. Mas foram tomadas providências, sim. Obrigado, líder do governo. Posso fazer duas perguntas? Ele tinha CNH? Sim. Pelo que me informaram, sim. Então, informaram mal o senhor. E mais uma pergunta. Ele estava bêbado ou não? Pela informação que tenho, sim. Então, é isso a nossa preocupação que eu fiz no passado, na sessão passada? Eu não tenho nada contra esse funcionário, de certo? Quem liberou, que eu acho que tem que ser responsabilizado, quem liberou o carro para ele? Esse sim. 10 horas da noite, inclusive tinha até litro de bebida dentro do carro. Pelo menos isso foi o que os policiais falaram. Então, é uma situação até... Será que eu fiz errado de pedir para o chefe do gabinete fazer um estudo, até uma reunião, ou até uma apuração sobre essas CNHs que estão suspensas? Quem que vai ser responsabilizado por isso? Porque a gente vê, a gente escuta. Vê não, a gente escuta, desculpa. Quando acontece qualquer coisinha, final de semana, ou à noite mesmo. Senhor vereador, poderia só complementar, se não for abusado, sua confiança? Eu até acabei esquecendo de comentar que ele pegou esse veículo sem autorização. Então, desculpa. Mas, normalmente, no outro dia, quando acontece qualquer coisa com um filho de bacana, como é dito às vezes, no outro dia de manhã, nossa, como repercute isso. Por que que não repercutiu? Não porque eu queria cobrar, eu queria crucificar essa pessoa, mas talvez isso sirva de exemplo para quem é responsável e cuide melhor. Porque para sair com um carro público, eu acho que tem que ter um pouquinho de... tem guardião. Não é qualquer lugar que a gente deixa um veículo público, pelo menos é o que a gente vê. E a chave? Então eu acho que alguém deve ser responsabilizado. De que maneira? É o executivo, é a parte jurídica que vai ver. Mas que isso sirva de exemplo, porque foi comentado. Faz favor. Vereador Meco, eu estando as colocações de Vossa Excelência e a colocação aí do vereador Aguinaldo, do governo, parabéns, a administração tomou atitude. Eu acho que foi uma irresponsabilidade do funcionário. Realmente, Vossa Excelência tem razão numa coisa. Vamos dizer que acontecesse uma morte, um ferimento, quem que responde pela essa pessoa vai ser a prefeitura. Então veja bem como pesa essa responsabilidade nesse momento. A prefeitura vai ser responsabilizada porque o cara era da prefeitura. Vamos dizer que dá assim. Então foi uma irresponsabilidade muito grande do funcionário, ainda mais se estava alcoolizado, já fora de horário, à noite. É um absurdo. Eu acho que eu sou um que defendo o funcionário, sempre defendi. Agora, nessas coisas erradas, também sou crítico. Eu acho que o funcionário tem que... fica ruim até para o lado dos funcionários por ter essa atitude de um funcionário, mas foi, eu creio, com um fato isolado, né? Mas, realmente, imagina se acontecesse, demorar uma pessoa ficar deficiente, uma pessoa. O município se torna o responsável. É pesado, porque seguro do veículo, duvido que tenha. Obrigado, vereador. Permite uma pergunta? Faz, senhor. Esse funcionário, ele é concursado ou foi um funcionário nomeado? É concursado. Concursado. Eu acredito, até terminando, concluindo, presidente, eu acredito que ele, tomara que ele tenha habilitação. Mas pelo comentário que houve, então não posso garantir também que ele não tem habilitação. Mas também se tiver também, eu acredito com isso que aconteceu com o deputado, que repercutiu, está repercutindo no Brasil inteiro, pelo fato de ele estar alcoolizado. E como diz o vereador Carijó, que Deus o livre, tivesse acontecido agora um acidente ou até um atropelamento, ia ser bem mais difícil. Ia ser bem difícil até para ele. Mas que sirva até... A gente não pode dizer de exemplo, porque graças a Deus foi só danos materiais, mas que é essa conscientização e essa preocupação nossa, principalmente por veículos públicos. Inclusive, ontem, o próprio secretário-geral, não sei se ainda é secretário-geral ou não, já mudou de secretaria, estava conduzindo o carro do gabinete. E, pelo que eu sei, ele está na lista da CNH suspensa. É claro que eu sei, tenho conhecimento, que ele entrou com um pedido de contornar ou até conseguir essa habilitação de volta. Mas enquanto o DETRAN não tenha, ou não dê esse parecer, ou não dê esse, não defira esse pedido, esse requerimento, a CNH está cassada. Então eu só peço, se tiver com o veículo, com a pessoa que tem o veículo particular, problema dele, não tem, ninguém tem nada a ver com isso, mas enquanto for veículo público, eu acho que nós temos que estar cuidando. Nós só temos uma pergunta, vereador. São muitos casos aqui em Pitanga? Muitos casos aqui em Pitanga? 98 a primeira lista. Está para sair mais uma lista agora essa semana. Obrigado, presidente. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra? Não, senhor presidente. Pode. Eu não vou fazer uso da palavra da tribuna hoje, mas só quero aproveitar essa oportunidade, se Vossa Excelência me permite, que é registrada a presença do ex-prefeito do Mato Rico, o Nilson, prefeito que não teve sucesso nas últimas eleições, mas temos conhecimento que fez um bom mandato e é bom estar presente hoje nessa noite aqui, juntamente com o doutor Rodrigo, com o advogado também na nossa cidade. E agradecer a presença das demais pessoas que estão aqui hoje nessa noite, da imprensa também falar disso aqui. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, me permita também daqui até fazer um agradecimento às pessoas que estão presentes, o Nilson, ex-prefeito, Mato Rico. Também já estava demais, né, Nilson? Desde que aquilo lá se emancipou, só dá vocês, nada. O doutor Rodrigo, os funcionários públicos, Batatinha, Zito, ao senhor Pereira, ex-vereador dessa casa, meu pai, Camargo, o pessoal ali atrás, o Antônio, o Latoeira lá. Algumas pessoas já não lembram o nome e por isso não relaciona aquilo. Mas a gente agradece a presença de todos. Só para complementar aquela colocação do vereador Meco, dizer que, de forma alguma, o prefeito está colocando a mão na cabeça de fatos que acontecem e que contrariam interesse público, sejam ocasionados por servidores públicos ou por qualquer pessoa, na verdade, que venha contrariar aquilo que é de interesse da administração. As providências foram tomadas, sim. Infelizmente, esse rapaz aí, que vem desde janeiro exercendo essa função e que não tinha havido problema, mas que a gente sabe, na verdade, que tem um problema com o álcool, até achávamos que ele tinha se recuperado, mas infelizmente houve uma baixa aí, e esse fato que a gente considera extremamente grave e que não pode ser repetido, seja por servidores públicos, principalmente, né, porque está deposto um veículo, exercendo atividade pública, que volte a acontecer. Mas realmente, infelizmente, ele foi afastado, está se fazendo um estudo lá e um trabalho para se verificar realmente o que a gente praticamente já sabe, e tentar encaminhar esse moço aí para tentar fazer uma recuperação, né? Porque também não é execrando um ser humano, não é. A gente também tem que olhar o lado humano. É uma pessoa, a gente sabe que ele tem as fraquezas dele, mas vinha trabalhando. Eu acho que precisa se recuperar para voltar a exercer a atividade, até mesmo de servidor público, porque estando nessa situação, eu acho que até o cargo que ele foi concursado fica difícil de exercer. Sim, vereador. Vereador, realmente que às vezes, se a pessoa tem esse problema, se torna uma doença. Se fosse um caso isolado, seria uma responsabilidade muito grande. Mas se já tem esse problema também, se já vem de tempo, eu acho que tem que internar, tratar e procurar recuperar, que às vezes é um bom funcionário fora. Uhum. Nesses casos, às vezes um baita funcionário, um bom funcionário se diz na gíria. É uma pena. De repente também aqui pode sair algum tipo de crítica ao chefe dele, ao próprio guardião, que de repente deixou ele pegar o veículo. Só que na verdade ele vinha exercendo essa função e ele era chefe dos guardiões, então ele tinha esse trabalho de à noite verificar se realmente estavam trabalhando ou não. E o guardião talvez não observou a questão do estado de saúde dele em razão do álcool, né? E acabou, infelizmente, acontecendo esse fato. Mas, de forma alguma, todas as providências já foram tomadas, ele não está mais exercendo, não está Põe a mão em um veículo. Sim, vereador. Só uma parte, então. Não, é que o senhor disse que ele pegou sem autorização. Então, se o trabalho dele era esse, então ele estava verificando os guardiões. Então, ele tem CNH estava verificando os guardiões. É que todas as vezes que ele ia pegar esse veículo, sempre tinha autorização do chefe maior. Nessa data, o chefe dele não estava, até porque era à noite, né? E com relação a CNH, vereador Meco, até Vossa Excelência também não tem certeza se ele tem ou não tem, né? Agora, eu conheço, eu sei que ele trafega aí pelo município há muito tempo, já com o veículo, e acredito que ele tem CNH, sim. Então, eu não vou nem dizer que tem afirmando taxativamente, mas acredito que sim. Então, também vamos verificar se ele tem essa CNH, mas se não tem também, pode ser uma falha, é uma falha dele, talvez seja uma falha até do próprio chefe dele que não verificou, mas acredito piamente que ele tenha se negar. Mas isso também não vai elidir a responsabilidade dele e o erro cometido por ele. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia. Matéria da ordem do dia. Em terceira discussão e votação do projeto de emenda à Lei Ordinária número 1/2009, altera o artigo 78 e atos das disposições organizacionais transitórias da Lei Orgânica Municipal. Em primeira discussão e votação do projeto de Lei Ordinária número 27/2009, autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir por compra bem imóvel que especifica e das outras providências. Em terceira discussão e votação do projeto da emenda da Lei Orgânica número 1/2009, altera o artigo 78, atos das disposições organizacionais transitoriais da Lei Orgânica Municipal, em discussão. Já discutimos bastante essa matéria, né? Trata da alteração da data base da revisão constitucional aos servidores públicos, até porque a gente entendia que não era justo, né? Uma vez que o governo federal vem dando o aumento salarial em janeiro, nós temos aqui para os nossos servidores a data base de maio, né? Então, nas próximas revisões aqui, os servidores provavelmente vão ter já no mês de janeiro. Peço aprovação a todos os vereadores. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário número 27/2009, autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir por compra do bem imóveis que especifica e dá outras providências. Em discussão. Senhor presidente, esse imóvel localiza próximo ali ao CRAS, pertence à família Michalak, e o objetivo dele, na verdade, é utilizar esse espaço para a construção da cozinha lá do CRAS. Acho que tem um termo de avaliação aí, nós acabamos discutindo na segunda-feira sobre esse projeto aqui, e a gente pede a aprovação em razão realmente do objetivo fundamental, na verdade, que é propiciar, na verdade, ao CRAS ter uma cozinha ali para poder atender aos usuários que o lá frequentam. Peço para... Eu, claro que eu também acho, pelo destino que vai ser feita essa aquisição, mas eu gostaria até, o líder do governo, que é presidente da Comissão de Justiça e Redação, da avaliação que foi feita, parece que só foi feita pela engenheira da prefeitura. Eu queria solicitar que, se pudesse ter sido feito para mais, para ficar assim, um valor, eu também acho que, parece que, se eu não me engano, é 60 mil reais o terreno. Se foi avaliado por mais, ou até corretoras, ou imobiliárias, ou algumas, não só da prefeitura. Só para informação, senhor presidente e vereador Meco, a avaliação foi feita pela comissão, não é só pela engenheira. Uhum. Então foi por mais de uma pessoa. Tá, mas seria a comissão da prefeitura e a comissão? Que é o normal, né? Essas avaliações, quando você vai... Para isso é nomeada uma comissão no Poder Executivo, e essa comissão que fica responsável para avaliar, ela faz as consultas dela lá, verifica os preços para depois emitir o termo lá de avaliação. Esse é um ato comum Isso também não impede que sejam pegos avaliações de imobiliárias, é claro. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. É, o que eu ia falar, o vereador Aguinaldo colocou no final. Normalmente pegam uma avaliação nas imobiliárias, né? Até fica, é bom, sabe para quê? Ter uma comissão e uma avaliação de imobiliárias, até para ficar mais claro e mais transparente para o próprio executivo. Então, essas coisas, porque às vezes eu sei que uma data, assim, um terreno, às vezes muda só numa posição, numa esquina ou não, a posição geográfica já muda muito o valor. Então, realmente, assim, a princípio, aparentemente é alto o valor, mas dependendo da localização, não é nada estranho. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Nesse momento, passamos para as explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. Eu só queria questionar, porque quando foi falado sobre esse cidadão, esse que é acontecido, eu jamais me dirigi à pessoa, tanto que eu não sei nem quem é. Foi falado lá que foi um funcionário da prefeitura. Eu sim me dirigi ao fato, o que aconteceu. É claro que se nós for levar para o lado sentimental, diversos acidentes, diversas coisas que acontecem, não só aqui no município, como em todos os lugares, mas tem o outro lado da coisa também. Então eu quero até dizer que daqui a pouco se torna uma coisa até prejudicar, eu estou prejudicando alguém, eu estou insinuando uma coisa ou outra, não. Eu acho que a nossa função é cuidar, é fiscalizar, e eu tomei mais esse fato como como exemplo, como já disse, porque nós comentamos isso no passado, na sessão passada, e isso aconteceu. Então, eu quero até deixar bem claro que o meu direcionamento não é para a pessoa. Porque quem tem que julgar a pessoa, quem tem que ver o que é certo e o que é errado é o executivo, ou até o chefe que fez o que liberou. Mas eu simplesmente estou falando do que é do acontecido. E isso nós temos que evitar. Obrigado. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Quando tem, interrompeu uma parte, o vereador Meco, das questões das estradas, só queria lembrar que estamos novamente aí no período de chuva, previsão é para essa semana, e a minha preocupação é na questão do transporte escolar, dessas localidades de que não conseguem os ônibus trazer os alunos para a cidade. Vejo o quanto de conteúdo que esses alunos estão deixando aí de aprender, e não estou só dessa gestão, não, estou dizendo que eu sempre fui contrário de que quando foi pensado em acabar com as escolinhas do interior, para que fosse melhorado os nossos alunos, os nossos conhecimentos, deveria também o governo do estado ter pensado em dar condições aos municípios de trazer, independente de estar do dia, do clima, se está chovendo, se está fazendo sol, se é poeira. Porque vejam, olha, nós já estamos aqui, estamos terminando aí um semestre aqui de aula. E até, por curiosidade, até vou fazer uma solicitação. Vamos ver quantos dias aqui houve que os nossos alunos não vieram para a escola por falta pelo transporte. Não é uma crítica aos transportadores, que muitas vezes eles não vão até para zelar da integridade física das crianças. Que Deus o livre, toma um ônibus, bate aí ou acontece, uma vida não traz de volta. Mas eu soube que, me parece que no sábado, teve uma reunião com os transportadores, onde foi comentado das prioridades, né, das estradas. Mas eu acredito que a prioridade são todas. Todas necessitam de trazer os alunos aqui, Barra Bonita, Limeira, Corte Aparecido, Borboleta Baixa, quer dizer, enfim. Então, eu acho, e Vossa Excelência concorda comigo, que quando foi implantada essa questão de trazer a centralização das escolas, o governo do estado deveria dar condições aos municípios de ter uma estrada digna para trazer os nossos alunos e também dar segurança a todos eles. Obrigado. Senhor presidente, só aproveitando para esclarecer a situação que é relevante do vereador Adir. Eu estive na reunião, acho que foi sábado essa reunião, 8 horas da manhã, e o que foi pedido, na verdade, através da administração aos transportadores de alunos, o que já vem sendo feito, na verdade, principalmente pelo setor lá de projetos, é que realmente seja feito um mapeamento da situação do interior, eu diria assim, dos principais pontos que necessitam de cascalho. A gente sabe que esse cascalho precisaria ser feito em todas as estradas, em todas as localidades. Mas esse mapeamento, junto com outros documentos que a administração já providenciou, vão servir de base para uma licitação que nos próximos dias será aberto para que seja feito o cascalhamento em 170 quilômetros de estrada do município de Pitanga. Partes com recursos do município e a outra parte a administração vem brigando junto ao Estado e à própria União para ver se consegue, para ver se realmente pode executar todos. Com certeza absoluta, esses 170 quilômetros de um jeito ou de outro vão fazer. E houve um comprometimento de dentro de, não lembro bem, 15 ou 30 dias, todo esse material já esteja pronto. Ficou de se levar lá na cooperativa, na verdade, cada transportador, porque passa todo dia naquelas localidades, e onde se transporta aluno, em quase todos os lugares, também faz o transporte do leite, né? Para que deixe lá na cooperativa, porque o presidente da cooperativa leve até o setor de planejamento e de licitações, para que realmente possam iniciar esse procedimento administrativo para legalizar aí uma terceirização de feitura de cascalho no município de Pitanga. Mas são 170 quilômetros, estiveram presentes nessa reunião várias e várias pessoas, não só transportadores de aluno, mas o objetivo principal agora, e que a administração realmente vai correr, é esse cascalhamento de estrada, que é uma situação realmente grave no nosso município. Prejudica não só transporte de alunos, mas transporte de leite, enfim, transporte de toda a produção agrícola do município. E nós teremos, provavelmente, um grande projeto aí e uma quantidade considerável de cascalho no interior do município de Pitanga. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando a outra para o dia 26 de junho de 2009, às 8h30. Para a apreciação do projeto de lei número 19 e do projeto de lei número 20 de 2009.